的冠军。 谁个？ 代表湖北湾西部人，也不是给广普人无意思。那我们去争一个水王。 这啥子冠军在不在？ 冠军。 Azul 4065 na escuta. Ah, sim, amor. Desconsidere a restrição, nível 030 após a decolagem. Após decolar, 700 pés, curva esquerda na gole. Você está a gole, transmissão é válvula, está a gastar, agora não tem que dar jogo. Bom, meu eco, confirma o nível para Aracaju. Solicitado 200. Quente, agora já cópia, confirme pista de decolagem pátio. É no pátio da aviação geral. É. Papa Romeu Eco, pronto pra cópia? Chama tio. Papa Romeu Eco, autorizado Aracaju, nível 210, pela Golf 677. Decolagem 28 após curva direita, saída Aron, transição Melim. Chame controle após decolagem 198, transponder 5010. Autorizado conforme Aracaju 210 via Golf 677. Saída da pista 28 com curva direita após na Aron, transição Belim 198 controle 5010. Transponder para o Premier Papa Romeo Eco. Papa Romeo Eco, deixe só a transição, por favor. Aron Belim. Romeo Eco, correto, parte 3, reporte treinamento. Reportar o Papa Romeo Eco. Solo Salvador, é o TAN 3155, ponte 5 para o pushback treinamento. Portão 5 autorizado, reporte táxi 3155. 3155 autorizado, reporte táxi. Solo Romeo 74. Pinto, solo. Confirmo com o Romeo 74, posição 6, autorização Campinas. Campinas, informação alfa, confere qual nível? Nós aceitamos o nível do plano repetitivo. Gente, 36 para coordenar a cópia. É, 36 a coordenada. Controle Salvador, boa tarde, outra 3835 na série, informação é Alfa 235, parando 50, voando ano. Boa tarde, então 3835, identifique, chegada em pit, chega, desça para o nível 050. 050 na pit, 3835. Azul 4065. Alfa Tango Tango, informe ingressando no corredor Interlagos. Informará o Tango Tango. Controle Salvador. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, certa informação Alfa. Está liberada a restrição de 3 mil pés após a decolagem? Afirmo, após a decolagem, livre da restrição, perfil normal, gol Eval após Eudes. Afirmativo, gol Eval após Eudes, 3155. Procedimento ILS Zulu, pista 28. Boa chegada. Confirme, passarelo 2230. A chegada em Salvador? Não, o senhor está sendo vetorado para a chegada, para a final da pista 28. Ah, ok, obrigado. Ingressando no corredor Interlagos, ou papapapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, informe na rotatória, visual geral do Alfa Tango Tango. Tango Tango. Do 4065 decolado aos 38, chama agora o controle em 119.80, tem um bom voo, bom dia. 1980, até logo. Controle azul 4065. Boa tarde, azul 4065, contato radar, saída Gol e subnível 340. Gol 340. Uno 55 para o táxi, POB 125, Uno 25, autonomia 4 horas 20 minutos, alternando Galeão. Juno 55, táxi via Juliette Alfa, com espera da Golf, torre 1830, ajuste no zero no Uno. Ativo Juliette Alfa, com espera da Golf, torre Uno 1830, ajuste no zero no Uno, boa tarde, obrigado. Formará. Então 3835, reduza para 250 nós. 250, 3835. Tango Tango, já tá visual quadrado? Afirmativo, senhor. Alfa Tango Tango. É, chama a torre 183, bom ponto. Até breve. Torre. Torre Salvador, é o papapapá, Alfa Tango Tango. Tango Tango, reporte final de 2 milhas da 17. O vento 240 graus com 15 nós. Ajuste 10, 12. É batalha, Alfa Tango Tango. 360, Peruvia Peruísco 58. Decola 28, curva esquerda, saída Goleval após Sagaz. Controle em 119, decimal 8, transponde 5043. Está autorizado. O nível 360 para Campinas, pela Peruíso 8. Decola do 28, gole transição Eval, depois Saigás. É, CD98 é o controle e o transfundo é. O seu transfundo? 5043. O 674. 674, correto, reporte pronto. Portão, meia dúzia? É, meia dúzia aqui. Vou parar. É. Doutor Salvador, boa tarde, OTAN 3155, próxima fonte espera da 28, pronto, senhor. 3155 ali mantém, cabeceira 28, aguardando. Ali mantém 28, tá? 3155. Tango checado, frente. Ativo, ativo, baixado, travado. Gente, Alfa Tango Tango, pouso autorizado, pista 17, o vento 230 graus com 14 nós, ajuste 10 no 2. Gostado. Correção, papapapá, Alfa Tango Tango. Autorizado a prova de pit da 3835. Pit, então 3835. 3835, desça agora para 2000 pés, o ajuste 1012, informe na final aí, ele é isolou. Sente, 2012, então 3835. O passageiro está cruzando 070 para 060. Credo 2230, o senhor pretende pousar na pista 28? Afirmativo, senhor. Sensor número 2 na aproximação, passarei do 2230. Curva à esquerda na proa 085, desça para 3000 pés, 1012. E da presença 085, descendo para 3000, 2230. Você não vem para Salvador, senhor? O vento está 240 nós com 13 nós. 240 graus com 10 nós. Vai ser assim. 5 copiado, táxi autorizado via Kilo. Alfa, ponto espera, pista 28, via Golf, chamado 1 no 8, decimal 3, altímetro no 0 no 2, agora 1012. O POB é de... 05, autorizado táxi via Alfa Kilo para o ponto de espera, chamando a torre 183, até lá, sua escuta, boa tarde. Boa viagem. 155 decolado aos 46, chama agora o controle em 119.80, tem um voo, boa tarde. Boa tarde, então 3155. 174, a ponto 612? Pronto, 612. Prezate, me táxi. Apesar de chamar a bora do táxi, 174. 155, decolou na Gol Leval. Boa tarde, TAN 3155, contato radar, saída Gol e suba nível 380. Gol para o nível 380, TAN 3455. 3155. Controle, boa tarde, 9075, tá bom. Gol no 075, boa tarde, identifique. Chega da CARI, desça para nível 060 e reduza para 250 nós. 060 na CARI, já com 250, gol no 075. Passarei 2230, curva direita na proa 170. Direita 170, 2230. Tá 3155, Autorizado desvio, estão 3155, informe ao término. Chama lá. Perto, vão 7483 a bordo, fora do Fernando Galeão. 5. Direita 125, 2260. 5 horas, né? É, exatamente. Copiado então, táxi em frente, segunda direita na Alfa, ponto espera pista 28, do 1 no 8 decimal 3. Altímetro no 0, 1, 2, tem uma boa viagem. Entre táxi, Júlia, direita na segunda, direita, Alfa, lá na ponta espera, 2, 18, 3, e 12, ajuste, gol 674, obrigado. Tomar o número do 3835 para aproximação? Então, 3835? Isso. Número 1 para aproximação. Obrigado. Salvador, boa tarde, Gol no 807. Boa tarde, Gol no 807, identifique, chegada em pit, desça para o nível 050. Desça para o 050, Gol no 807. Quando o gole já nem no viu na subida, o 103155. 103155, chame agora o 103 Recife na frequência 1288 e o alterna 13325. Estimativo, o centro agora 1288 e alterna 13325. Passarei do 2230, curva direita na proa 175, seu limite é o localizador. Direita, ano 75, limite lock 2230. 1075, informe velocidade indicada. 250, como solicitado. Seu número 3 na aproximação, reduza para 2109. 2109, na 075 da Gol. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Papa Romeu Eco no ponto de espera 228, pronto. Papa Romeu, Papa Romeu Eco, está autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28, vento 240 graus com 10 nós, o ajuste 10012. Gente, alinhar e decolar 10012, o Papa Romeu, Papa Romeu Eco. Então na proa 070 para 13.000 pés, 1012, o ajuste 1075 da Gol. Passarei do 2230, deita para 2.000 pés. Irá seguir um tráfego da tanque, está 6 milhas à sua frente, é um Airbus 320. Descendo para 2000, 22, você já. Então, localizador, 3835. 3835, completa final, VLS Zulu, chame torre 198, decimal 30. Uma torre 1830, 3835. E 2230, direita na Pro 220, informe estabilizado. Direita 220, para trás estabilizado, passarei 2230. 35, continua a aproximação, reporte final de 5 milhas, baixar de travante. Passar 5 milhas, 3235. Romeu, Papa Romeu Eco, decolado 5-3, chama agora o controle em 19.80, tem um voo, boa tarde. 19.8 agora, até a próxima, uma boa tarde. 5 milhas, baixada travada, 3835, Copa Vista. Papa Romeu Eco, contato radar, saída Aron, suba ao nível 210. Saída Aron, subida ao 210, Papa Romeu Eco. 12, 260 com 7, havia reporte de rajadas na final, mas confirmação, né? Vento 220 graus com 1-2 nós. 220-220, 3835. Saredo 2230, completo final, chame torre 183, bom bolso. 2230. Oi, Salvador, boa tarde, passarei 2230, pessoal, pro lote da 28. Boa tarde, passarei 2230, continua a aproximação, número 2 para o posto em Salvador. Reporte final de 5 milhas, baixada e travada. Passará final de 5 milhas, baixada e checada 2230. Estabilizado a proa de Cari, o gol no 075, desça para 2000 e forma estabilizado. Para 2000 e forma estabilizado, proa de Cari agora, no 075 da gol. Controle, Papa Romeu Eco voltando. Consiga? Solicita quando possível voar Aracaju em Tom Conde. O Papa Romeu Eco mantém o perfil da saída, temos vários trafegos aproximados na chegada em pit. Grato. Salvador, boa tarde, gol no 755, cruza o 240 para 160, sente da Alfa. Gol no 755, boa tarde, identifique, chegada de pit, desça para o nível 050. De pit 050, informa que está acertando um pequeno desvio à direita, dentro de mais alguns segundinhos aqui, vai para o AMP. Entendi. No solo ao 55, libere a esquerda, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway alfa e chama o solo 121.9. Libre a esquerda, mantenha ingressar na alfa, solo 219, 835. Solo Salvador, boa tarde, então 3835, está antes da alfa. 3835 via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette 9, 3835. Via de pit para 2000 pés, 1012, é o número 2 na aproximação. Via de pit, desceu para 2012, mono 807. 4 nós, o ajuste é 1012. 2230, sim. Romeu, Papa Romeu Eco, chame agora o centro Recife, 126.85 e alterna 125.45. 126.85, 125.45, boa tarde. Bruno 674, confirma, está visual com o Brasília do Passarelo na curta, final da 28. Passaremos visual. Gente, Bruno 674, após o pouso do Passaredo, está autorizado a alinhar e manter cabeceira 28. Após o pouso do Passaredo, alinha e mantém. meta 3172, identifique, chegada Cari, desça para o número 060. Identificou, chegada Cari, 060, meta 3172. Alguma velocidade recomendada? 250 nós. 250, meta 3172. Qual localizador na 075 da Gol? No 075, complete a aproximação, chame torre 183, mão posto. 183, ou nós, ou na 075 da Gol? 2230. Só para informação, aqui está cheio de asa aqui, aqui na pista fechando. Fala que o pessoal está um pouco perigoso aqui, aqui a decolagem. Por gentileza, o 674, você pode confirmar a mensagem? Essas asas estão do lado esquerdo, no centro, mais ou menos em que posição? Nós estamos aqui do lado direito, estava bem na pista, amigão. Agora deu uma saída, mas cuidado aí, viu? Ok, obrigado aí, bom descanso. Torre, boa tarde, é o 075, tá bom? É, tô gol no 674, mantém a posição, aguardando a autorização. Quem mantém a posição, o ficha interditado nesse momento, devido a pássaros. Ciente, gol 674, vai manter a posição. Ficha interditada. Torre de Salvador, 075, muito boa tarde. Gol no 075, continua a aproximação, aguardando a autorização, ok? Tá aguardando a autorização, ou na 075 da Gol 13 milhas para estar. No 807, controle Salvador. No 807, escuta. Desce e mantenha 3 mil pés, óbita na posição IPIT, Gol no 807. Desce para 3 mil, óbita em IPIT, Gol no 807. Gol 9755, desça para o nível 050, faça a espera na posição ANTO. 050, espera em ANTO, de acordo com a carta? Negativo, de acordo com a carta. Grato.